up. Eu chego no seu bairro na merda de um Corolla. Separa a armadilha enquanto o Juan usa droga. Descarrego o pente e guardo na cinta pistola. Esse nego é broco, uma pantera cor de rosa. Eu vi seus manos correndo, tava em desespero. Meus inimigos fumados, corpos no banheiro. Eu sou mais perigoso do que seu pai imagina. Quando vê minha tropa, não adianta chamar a polícia. Eu paguei os federais pra ele não me levar. Tava com a arma na mochila, fude a delegada. Se meu carro for clonado, eu vou subornar. Eu não confio em nenhum filha da puta. Eu faço trap no RJ, eu sou um real gang. Salve pro negro Caio Lucas, ele é meu olho fleme. Se o seu mano for assaltado, desculpe é o game. Se você postar na internet, vai perder a corrente. Eu chego no seu bairro na merda de um Corolla. Separa a armadilha enquanto o Juan usa droga. Descarrego o pente e guardo na cinta pistola. Esse nego é broco, uma pantera cor de rosa. Eu conto 1 milhão, 1, 2, 3, 4, 5. Você tem alguns segundos pra sair do meu caminho. Me chame como quiser, jovem negro, beijo é rico. Oposição falida, bando de cuzão fudido. Eu chego no seu bairro na merda de um Corolla. Armas e droga na estante, BG muito arrogante. Eu tô chapado demais, só maconha no meu sangue. Eu corto a garganta desse otário igual um Chidori. Eu sou uma estrela do rap no meu corpo Givenchy. Vade, eu tenho meus calma, puta, eu não te devo nada. Você é paga por hora, só tá aqui pra ser usada. Meus manos são de verdade, se me trair vai morrer. Lealdade e disciplina, os cria a tropa do meu pai. Eu pago os federais pra ele não me levar.